Ei, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes. Eu sei, já ouvimos tudo isso antes. Juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Ei, mãe, eu já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso era só o que eu podia, isso era só o que eu queria fazer. Mas, ei, mãe, por mais que a gente obedeça, há sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer. Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto. E eu quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, São Paulo é uma boa. Há milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Eu sei que já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Nas garras da águia, nas asas da pomba, em poucas palavras, no silêncio total, no olho do furacão, na ilha da fantasia. Quanto vale a vida nessa terra de gigantes? Nessa terra de gigantes.